Filha do pássaro sagrado da eternidade. Use somente nos grandes momentos de suas grandes batalhas. Mas antes disso, terá que ir para o deserto mais longínquo, mais distante, e lá lutar com todos os demônios e vencê-los. Da pena do pássaro sagrado, atribui, consuma, some ao nó, some ao nó. Ah, quem me dera uma rima fácil aqui, um dicionário de rimas que eu comprei, e a foto que eu não tirei, uma silhueta de luz. Rima, assina a bailarina, conduz pela sombra e pela por. Eterno retorno! Tira uma voz das.